Eu me tornei experiente, porque penso à frente. Calculei meus passos pra não me frustrar. Pensando no objetivo, sempre fui ativo. Melhorei meu nível, hoje vim mostrar. Planejamento consciente me faz avançar. Eu me tornei exemplo pra quem quer acompanhar. Cada vitória soma mais um ponto no placar. Porque eu vim mostrar serviço, não pra descansar. Todo momento é importante, porque sou constante. Dias após dias e eu sempre lá. Meu nome vira referência, não perco essência. Nada que me digam me fará parar. Permanecendo concentrado, me dá chão de frio. Prevendo minhas intenções, sentem calafrio. Mas eu tô calmo e não paro, sigo como um rio. É tipo uma obsessão, sei que é doentio. Meus dias foram tão intensos, eu não me cansei. Eu calculei o meu caminho com meu coração. Não desisti de tudo isso, pois no fundo eu sei que fiz o alvo se tornar minha obsessão. Lembrando de todos os dias que sempre lutei. É minha maior ferramenta, parte pra ação. Não desisti de tudo isso, pois no fundo eu sei que fiz o alvo se tornar minha obsessão. Eu me levanto e acordo pensando na meta. Contando o meu progresso, sei que eu sempre me cobro. Tô tipo de uma conhecida no mundo poeta. Quando eu chego nessa meta, nova meta eu dobro. São tantos dias que nem sei há quanto tempo eu luto. Mas sei que luto porque quero ser a diferença. O meu esforço concentrado produzindo fruto. E minhas pernas me levando pela minha crença. Planejo cada movimento, uso meu talento. Isso é o bastante pra minha vitória. O tanto que já tenho andado, tenho me esforçado. Levo minha fé guardada na memória. Usando meus recursos com total sabedoria. Na hora certa minha mente me leva além. E se não fosse eu, me diz quem é que faria. É minha obsessão pra isso, ninguém me detém. Meus dias foram tão intensos, eu não me cansei. Eu calculei o meu caminho com meu coração. Não desisti de tudo isso, pois no fundo eu sei que fiz o alvo se tornar minha obsessão. Lembrando de todos os dias que sempre lutei. É minha maior ferramenta, parte pra ação. Não desisti de tudo isso, pois no fundo eu sei que fiz o alvo se tornar minha obsessão. Percebam que não me contenho, pois meu desempenho sempre é baseado no poder total. Eu já acordo preparado, sempre motivado para liberar o meu potencial. É minha marca confirmada, ir até o fim. E é por isso que meu nível é de campeão. Muito mais do que uma meta que tracei pra mim. A minha meta se tornou uma obsessão. Meus dias foram tão intensos, eu não me cansei. Eu calculei o meu caminho com meu coração. Não desisti de tudo isso, pois no fundo eu sei que fiz o alvo se tornar minha obsessão. Lembrando de todos os dias que sempre lutei. É minha maior ferramenta, parte pra ação. Não desisti de tudo isso, pois no fundo eu sei que fiz o alvo se tornar minha obsessão.